take a look at this mic. 6-3, chame 1219. Brasil, Sierra, traça de 1 hora, 2, 3 mil, 1 sudoeste, Seja na linha de voo 095 para 4 mil pés, ou essa 320. O Bravo de Flamengo vai se manter atento, não tem contato com a aeronave. Delta 3771, traço de 11 horas, 2 mil, Palma Noroeste, cruzando na linha 7 pés para 3 mil pés, Serra Romeu 22. Ciente, Bravo 4771. Zero. Atena 0, Alfa 37. Alfa 0, Alfa 37. Tu sai, melhor manter o pistão 7. Sim, senhor, atrasado, mesmo. Eu ia voltar de 1 para 0603-04. Boa tarde, direcionamento, chame táxi. Golf Mike no solo? Ok, no solo. Golf Mike fala 5-2 frequência livre. Obrigado, você também. Júlio de Vistax, sempre agradeço. Chama 321, decolou 5-3, controle Salvador, 208. 08, porra, 321. Passaria do 2231, vai Recife agora, 1260, 1288. Grato, bom trabalho, 2231. Obrigado, meu Deus. Cruzar Lima, decolagem autorizada, pistola 7, vento 090 grau, 071. Posição de 9 horas, 5 mil leis, mantendo 3 mil pés. Gente, tá com a 771. Calima, decolada 55, controle Salvador 208. Controle Salvador 208, tudo certo? Controle Salvador, boa tarde, papão, meu tio Serra Lima, decolada 197, saída fora 1, abraço. A Terra Meu Sul, Céu Lima, boa tarde, contato radar, tudo mantém inicialmente nível de voo 080, autorizado direto coral. Seguinte, inicialmente 080, direto coral, tudo Céu Lima. Na 477, chama tráfego superado do separador de meu país, autorizado final e alerta, X-ray, reporte estabilizado. 2000, repartimos estabilizado no X-ray, até 477. Executivo, eu assim que preparo 080, já fiz a aeronave da Estranja, alta passada. Afirmo, papapapá, Bravo, uniforme Serra, autorizado no dia de 080, quando for aqui, estimado para pouso. Estimado para pouso, é Serra, lembra da hotel 1959. Pouso copiado no 959, Bravo, uniforme Serra. Estacionamento 1,4, iniciativa de São José, cidade para 2,09. Segue no estacionamento, segue no passo. Controle do Salvador com aquele cordial, boa tarde, eu estou passando Vitoria Júlia. Capatango, isso dentro do leste, boa tarde, prossiga. Chuva na direita, acendendo para mil. Próxima terrena de voo visual, a lista no 019, corredor ao pé. Confirme o destino. Serra 90, Charlie Lima, Cairinho. Bom, você parte para Gazarra, mantendo no meu pé e veio por um de leite. Bom caralho, olho já atingiram mil. A Vitor X e colégio autorizada, sistema 0, vento 090 graus, 109. Autorizada decolagem, pista 10, alfa Vitor X. 462, boa tarde, contato radar 581 sudoeste de Salvador. Voo Gomes para a chegada do Gomes de Ana, desce inicialmente para o nível de voo 110. A barra não tem que ser ali uma praça de superado autorizado no nível de voo 100. Colônia 304, completo 700 velocidade para 2009. Desça para 2 de metais, autorizado final e olho S-X-3, reporte estabilidade. Via 0 vai reportar estabilizado o X-ray, Estabilidade. 2 mil flash direto do ano, autorizado DFC, seja passado. Papai Romeo Alfa, Victor X-Ray, estamos no centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. Vai chamar o Recife 126 decimal 0, 128 decimal 8, Alfa Victor X-Ray. Obrigado. No telefone 81-3462-2742. Tomar 3462-27? 2742. CDD 81-3462-2742. Afirma, tá atrasa no fone Serra para serviço de informação e alerta. Chamador Centro Recife é 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. 1260, 1288 para Recife, Bravo, informe Serra. Papai Romeo Sul, Serra Lima, tem frequência de farol de coordenação. Tony Condor, 076, passing flight level 190, flight level 16, clear off. Condor, 076, cleared by to arrival, send flight level 050. All for arrival, flight level 050, Condor, 076, what time? What time? Colagem de pistão 0, vento 090 grau 059. Livre de colagem da 10, 0009. Aí 4005, chame centro Recife, 128 decimal 128 decimal 35, ao término 123 decimal 8. 12835, 1238, azul para ser nesse. Está próximo, é você pode 35 aí, viu? 1120, tá bom? Pode chegar 920, pode vir 21, né? nave decolada 1-2, chame controle em Salvador na frequência 120, decimal 80. 1-2-0-80, com 2009, obrigado. Boa tarde, voo 2009, cruzando 1500 pés, via São Bruno. Voo 2009, boa tarde, contato Rabat, botando no vídeo voo 240, após 2000 pés, autorizado direto coral. 240, após 2000 pés, direto coral, voo 2009. Autorizado a servir até o 060, 33-67. 4,109 confirm. S3 from Bond 5,000. Next question. Distract the detector, Condor 076. Contour 023, descent to 2006, can reach 0019, clear the light finder, pass status. 2006-09, clear left side trade, runway 10, alcohol established, report Shia 023. Contour 009, send center ACC, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. É 2835 ou alterando 238? Afirma. Obrigado, mano. Estabilizado, mais de 20. Olá, 120, completo sinal de China Torre, 118, decimal 95. Obrigado. Olá, Pedro Jones. Azul 442. Olá, 120 da Gol. Na normal. Conexão, vai passar o IDC. Voo 120, continue a aproximação, aborda o xerife, a informação a bordo da companhia, iniciando rolagem, pistola zero. É o 7, número 3, na aproximação, redução de uma cidade 2409. 2403, minha chefe. Deu a decolagem 10, voo 84. Tráfego avistado, autorizado por uso de pistola zero. Vento 090 graus 05 mais. Verdade, 184, decolado aos 20, chame controle instalador na frequência 120, decimal 80. 2080184, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 184, Fuca, Jamo, direto, Aracaju. Voo 184, boa tarde, contato radar, chega para o nível de voo 230, autorizado direto Jamo. Direto Jamo, autorizado voo 184, sessão 230. Visual com boi da companhia na curta da pista 90. Afirmo. Onda 256 após a passagem do boi da companhia na curta da pista 90, autorizado a alinhar e manter. Onda 256, não confiei informação. Afirmo, a foto ali manter. Afirmo, onda 256 autorizado a alinhar e manter após o boi da companhia. Solo 22 olho pra pista, me controle só na frequência 121 decimal 9. 219, 120. Dois, eu vou deixar a minha 227, ponto zero, pronto. Será minha 227, mantenho ponto zero da pistola zero. O 1256 autorizado a colar de pistola zero, vento 090 graus, 059. Sim, igual a 252. Portugal 063, call Paulus 351-187-095. 185, Portugal 063. Bom dia. Certo. Salvador, muito boa tarde, Portugal 063. We're 8 miles in Manaus, approach from a 1-0. Captain 023, I have wind sign, checking in the gear switch and runway 10. Wind 090 degrees, 04 knots, QNH 1019. Click land on a 10, Portugal 023 heavy. 24, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, obrigado. Boa tarde, 1256, boa tarde, contato Radar, chega para o meu voo 370, sai da Pucra. 370 na Pucra, possibilidade de curva esquerda de par? Lola 256, autorizado da presença, já uma gota de coordenação para o voo de par. Obrigado, já. Alô, 076, distância 8,000 feet, clear the alert tower for status. Alô, 4,000 still solo, and Dan, US 2,000 for LS 10. Golmoses 4, Santander CC, Alô, 2,685, Alterne, Alô, 2,845. 2,645. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Contact the ground 1.9. Right, 1.9. 4.3.9. 4.3.9. Lambda 48, serviço radar encerrado, 631 do Nordeste de Salvador. Telecontrole e Aracaju, frequência 120 do sinal 3. 123, Eco. Autorizado, decolagem Kistama 0, vento 0 0 grau 04 norte. Isso é Kistama 0. 3567, autorizado, alinhar e manter Kistama 0. Passagem Lima 100, 10367. 3367, completo de velocidade para 1909 mais. Tráfego que procede a 9 milhas à frente com 1909 no braço fixo. 3367, Altero de 2262, como sempre eu esqueci, 126 do sinal 0, Altero de 128 do sinal 8. 126 do sinal 0, Atena 128 do sinal 8, Altero de 2262. Leme 227, decolar 229, chame controle Salvador na frequência 120 do sinal 80. 80. Vou chamar 6227. Puxa, 6227, contato com a armada colada, sua vez, seleção 1, tradução só para mim, de voo 360. Entra, acendendo 360, chamar 6227. Está autorizado a final por segundo do LS, que você chama 0, você para 2010, altimetrando 019, vai ponto estabilizado. 3000, autorizando LS, vai chamar estabilizado, está 3367. Dá 3567, autorizado, decolagem sistema 0, vento 080 grau, 042. Livre decolagem da 3567. Salvador, boa tarde, voo 255. Voo 255, boa tarde, acionei a notificação dessa vez, chegada Box, para o número de voo 050, ajuste altimetro no 019. Gente, via Box 050, 019, para que fazer um contato com o centro, 3365, e está cheio de novembro. Gente. Vamos ver essa vez, se você tem um insight. É só. Now power 118.95. Contato com a da colagem, super da Passarelo 2262, chama agora o centro Recife. 126.0, caso negativo 128.8. Chame torre 118, decimal 951. 895, já na torre. Joe 76, on the ground 34. Can you ride contact to ground 1129? 1 to 1.9, Condor 076, what? 2231, com 169, Alfa Tango é o atraso. Está estimando Brasília 2008 Zulu. O meu Zulu Charlie Mike, controle Salvador. Estado autorizado pelo sistema 0, vento 080 graus 049, neste é o altímetro 009. Pode autorizar, está 3367. Mais que não necessita de informação, não se mandou a sua solução, poderia confirmar o que você está mantendo, por favor? Controle. Sua altitude. Somente o modo alto nesse modo de água, passa o chefe do transporte, sem bairro normal, faz antes.